16 11 82. Se preferir, estamos no Instagram, arroba info_rr_rr. InfoRR, internet top, suporte massa. A festa mais esperada do ano está de volta. Noite do Flashback, a original. Aguardem. Hora matada no certo, é hora de continuar. E tem obra nova. A Vicinal 6, no Cantar, foi entregue à população. É hora de continuar. Entregando uma obra e começando outra, o governo iniciou o asfaltamento da estrada de acesso à Vila São Silvestre. 28 quilômetros de asfalto e sinalização, com ponte de concreto, estradas bem cuidadas e apoio para quem produz. Roraima tá dando certo. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Você sintoniza. Você sintoniza. ZYJ700. Na frequência de 590 kHz. Em ondas médias. ZYG810. Na frequência. Na frequência. De 4.875 kHz. De 62 metros. De Boa Vista. Roraima. Em transmissão simultânea. Em ondas médias e tropicais. Para todo o Brasil. Rádio Difusora Roraima. Aqui toca o seu sucesso. A música na dose certa, na medida exata. Ela mora a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. A tarde é nossa. A dança sem caminho, se joga no passinho. Vamos juntos, tchau. Eu beijo ou não, eu pego ou não. Eu beijo ou não, eu pego ou não. Vai safadão. A tarde é nossa, com Gidene Torreias. Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado. Só não tenho dinheiro, mas sou desenrolar. Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado. Vamos embora, vamos embora. Show! Segura a pancada, meu parqueiro, vaqueiro. Carnaval 2007, hora vossa em Recife. E aí? Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado. Só não tenho dinheiro, mas sou desenrolado. Eu sou um cara de sorte, sou um cara. Vamos fazer uma tua aqui, uma lançada na chuva. Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado. Só não tenho dinheiro, sou desenrolado. Eu sou um cara. Tanto aí, agora são 4 horas mais 4 minutinhos, são 16 horas e 4 minutinhos. Você que está sintonizado com a gente aí, brigadão. Como eu disse, na cara, no último bloco, né? Já finalizando. Ficamos uns minutinhos aí, né? Fora do ar, mas já retornamos, está tudo certinho, numa boa, para que você possa aí curtir aí mais forró e mais bregas. Nós temos aqui hoje na terça-feira, né? Tem muito ainda para tocar para você nessa terça-feira boa, ensolarada aí, você que está do outro lado. Brigadão por todos vocês que sintoniza a Rádio Roraima, né? Em especial o programa Tarde é Nossa aqui. O vagabundo paga tudo, tudo, tudo ele me dá. Tem cachaça ou tem cerveja? Eu vou bebendo quando chego no parque. Eu só não bebo veneno, eu sou um cara de sorte. Eu sou abençoado, eu só não tenho dinheiro. Sou desenrolado igual a gente. Eu sou um cara de sorte, é pra vocês, é pra vocês. Vai! Aí vocês estão sentindo falta de notícia da polícia, né? Pulando Santos, só informando que ele tinha, né? Tá de férias ainda. Ainda tem essas duas semanas aí pra desfrutar essas férias merecidas, que o Lando anda pra cima e pra baixo, aí já trazendo notícias pra vocês, né, notícias quentinhas, né, e notícias de polícia. Mas tem notícias à tarde também, não esqueça, né, que é todas as 5h30, Luiz Valério chega aí também com notícias, para que você possa já passar aí, já começar a noite, na verdade, já bem informado, com certeza aí, você fica ligado com a gente aqui, de segunda a sexta-feira, notícias da tarde com Luiz Valério. Então bora, vamos tocar mais forró, daqui a pouco nós tocamos brega. Cadê você, meu bem? Cadê você, amor? Simplesmente por capricho e ilusão, aquela briguinha à toa destruiu nossa união. Não precisava me tratar de tal maneira, olha, foi de brincadeira, aquilo só sabe Deus. Por isso eu peço, devo dito por não dito, nosso amor é mais bonito, volte para os braços meus. Cadê você, meu bem? Cadê você, amor? Que foi-se embora e até hoje não voltou. Cadê você, meu bem? Cadê você, amor? Que foi-se embora e até hoje não voltou. Fiquei sabendo que você, arrependida, vem lutando pela vida, indecisa pra voltar. Deixa esse orgulho, olha que não leva nada. Veja como águas passadas que no mar foi se perder. Enquanto isso, eu aqui vou matutando, vou te amando, procurando, esperando por você. Cadê você, meu bem? Cadê você, amor? Que foi-se embora e até hoje não voltou. Cadê você, meu bem? Cadê você, amor? Que foi-se embora e até hoje não voltou. Fiquei sabendo que você, arrependida, vem lutando pela vida, indecisa pra voltar. Deixa esse orgulho, olha que não leva nada. Veja como águas passadas que no mar foi se perder. Enquanto isso, eu aqui vou matutando, vou te amando, procurando, esperando por você. Cadê você, meu bem? Cadê você, amor? Que foi-se embora e até hoje não voltou. Cadê você? Foi-se embora e até hoje não voltou. Se uma morena ainda amou um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor. Lampião aceso, guarda-roupa sangrado, vestido amassado, papo e um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidada a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, cima da cadeira que era minha bela cena, ao lado do meu velho bambote de caçador. Que sensação, minha morena se beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira que era minha brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Simba, é a cozão pé no chão. Por prato de uma morena ainda amou um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor. Lampião aceso, guarda-roupa sangarado, vestido amassado, um pasto e um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, rádio a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, cima da cadeira que era minha bela cela, ao lado do meu velho acorde de caçador. Que sensação, minha morena se beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho apoio de caçador. Que sensação, minha morena se beijando, peito abelha, a lua malandrinha pela brecha da telha, fotografando meu cenário de amor. Simbora, meu patrão, é porrazão, o pé no chão, o melhor do pé do céu. A tarde é mais vibrante. A tarde é mais vibrante. Aqui, na tarde é nossa. Com Gisele Torreia. A tarde é nossa. Eita, sanfoneiro! Balança aí! As vaqueirinhas vai, as vaqueirinhas vai tomar o uísque em cima dos cavalos do papai. As vaqueirinhas vai, as vaqueirinhas vai, ela montou um gostoso e vem se pedindo mais. Forró diferente pra vaqueirama. Vaqueiro que é vaqueiro, tem cavalo bom de pista e a pegada sinistra pra mulher se apaixonar. Prepare a minha cela que hoje vai ser diferente. Tô levando os cavalos pra vaqueirinha montar. Dinheiro tem no bolso, no carro paredão. Meu som tá regulado pra mais uma condição. O trulho tá lotado e a cerveja bem gelada. As mulheres tão chegando, simbora pra vaquejada. As vaqueirinha vai, as vaqueirinha vai tomar o uísque em cima dos cavalos do papai. As vaqueirinha vai, as vaqueirinha vai, ela montou um gostoso e desce pedindo mais. As vaqueirinha vai, vai, vai, vai, vai tomar o uísque em cima dos cavalos do papai. As vaqueirinha vai, as vaqueirinha vai, ela montou um gostoso e desce pedindo mais. Corração diferente, seu balançado. Vaqueiro que é vaqueiro, tem cavalo bom de pista e a pegada sinistra pra mulher se apaixonar. Prepara a minha cela que hoje vai ser diferente. Tô levando os cavalos pra vaqueirinha montar. Dinheiro tem no bolso, no carro paredão. Meu som tá regulado pra mais uma condição. O trulho tá lotado e a cerveja bem gelada. As mulheres tão chegando, simbora pra vaquejada. As vaqueirinha vai, as vaqueirinha vai tomar o uísque em cima dos cavalos do papai. As vaqueirinha vai, as vaqueirinha vai, ela montou um gostoso e desce pedindo mais. As vaqueirinha vai, vai, vai, vai, vai tomar o uísque em cima dos cavalos do papai. As vaqueirinha vai, as vaqueirinha vai, ela montou um gostoso e desce pedindo mais. Em nome de deputada Dani Rodrigues, sou do Santa Cruz. Isso é forró diferente. Olha, castigando pra abrir seu acordeão. Tá pra nascer alguém mais forrozeiro que eu. Sanfona tocando, o copo virando, as minas dançando e gritando, mas eu. Aí a poeira no chão vai subindo, o litro secando e não pode parar. Tá na minha veia, desde menininho, correr vaquejada, beber e dançar. Meu sangue é forrozeiro, meu sangue é forrozeiro. Respeita o meu forró, que é sucesso o ano inteiro. Meu sangue é forrozeiro, meu sangue é forrozeiro. Respeita o meu forró, que é sucesso o ano inteiro. Isso é o forró diferente. Olha o balançado, se bora Fabrício da Cordeão. Nascer alguém mais forrozeiro que eu. Sanfona tocando, o copo virando, as minas dançando e gritando, mas eu. Aí a poeira do chão vai subindo, o litro secando e não pode parar. Tá na minha veia, desde menininho, correr vaquejada, beber e dançar. Meu sangue é forrozeiro, meu sangue é forrozeiro. Respeita o meu forró, que é sucesso o ano inteiro. Meu sangue é forrozeiro, meu sangue é forrozeiro. Respeita o meu forró, que é sucesso o ano inteiro. Meu sangue é forrozeiro. se ver. Mande seu recado e peça sua música. A tarde é nossa, aqui na Rádio Roraima. Se é forrozão, saco leiro. Distribuidora até pé quente lá no Majari. Para meu parceiro Marcelo, aquela maçã. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração. E o meu corpo era sua diversão. E o nosso combinado era não ligar. Sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa. O cheiro do amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada e tá desesperada. Louca pra me encontrar e bebe, vem me procurar. Olha o suco, menino, é formosa, saco leio. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. E o meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa. O cheiro do amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada e tá desesperada. Louca pra me encontrar e bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. Ali, saco. Vou sair da cidade, vou morar no mato. Trocar o tchu-a-tchu pelo cheiro do gato. Minha casa de praia, vou botar à venda. Meu escritório agora vai ser na fazenda. Usar chapéu, botina, perneira, ribão. Trocar o meu piano por um violão. Dançar forró colado, bebendo cachaça. Acordar agarrado com a vaqueira massa. Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar o meu cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada e vou botar ebo no chão. Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar o meu cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada disputar com safadão. Bora, meus meninos, cê é saco, né? Olha meu parceiro Torrado Despachante. Vou sair da cidade, vou morar no mato. Trocar o tchu-a-tchu pelo cheiro do gado. Minha casa na praia, vou botar à venda. Meu escritório agora vai ser na fazenda. Usar chapéu, botina, perneira, gibão. Trocar o meu piano por um violão. Dançar forró colado, bebendo cachaça. Acordar agarrado com a vaqueira massa. Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar o meu cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada e vou botar é boi no chão. Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar o meu cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada disputar com o safadão. O nome do meu safadão é Bacurauzinho do Acordeão. Respeita o swing do menino. Confeitaria Magia de Sabores, JP Distribuidora. é forrozão, sacolê. Se liga e participa. A tarde é nossa. Aqui toca o que toca você. Na velocidade do sucesso. Esse meu coração não tem jeito, não só quer tá na gandaia. Quando penso que não, já se abofelou com rabo de saia. Vou vivendo assim, sou dos caprichos desse marimbundo. Esse coração não tem jeito, não é de um vagabundo. Esse coração não tem jeito, não é de um vagabundo. Coração de louco, coração parceiro. Espírito de pouco coração, tu és um fuleiro. Coração de louco, coração parceiro. Espírito de pouco coração, tu és um fuleiro. Semana que passou, saí a passear com uma morena. Quando dei por mim, tava com uma mulher que era só pena. Seu nome eu perguntei e ela me respondeu: eu não ia na feia. Eu trabalho a noite, não vou pingar fugir de uma casa velha. Eu trabalho a noite, não vou pingar fugir de uma casa velha. Coração de louco, coração parceiro. Espírito de pouco coração, tu és um fuleiro. Coração de louco, coração parceiro. Espírito de pouco coração, tu és um fuleiro. Esse meu coração não tem jeito, não só quer tá na gandaia. Quando penso que não, já se abucelou com rabo de saia. Vou vivendo assim, sob os caprichos desse marimbundo. Esse coração não tem jeito, não é um vagabundo. Esse coração não tem jeito, não é um vagabundo. Coração de louco, coração parceiro. Espírito de pouco coração, tu és um fuleiro. Coração de louco, espírito de pouco coração, tu és um fuleiro. Semana que passou, saí a passear com uma morena. Quando dei por mim, tava com uma mulher que era só pena. Se eu não perguntei, ela me respondeu: meu nome é Andréia. Eu trabalho a noite lá no pinga fugindo raça velha. Eu trabalho a noite lá no pinga fugindo raça velha. Coração de louco, coração parceiro. Eita, coração fuleiro, tá aí, Pipoca Normandia, pra você relembrar, né? Só coisa boa, né? Eu vou colocar só mais uma aqui também, norma aqui, Pipoca de Normandia, que é pra dar, né, dar sequência nesse forró bacana. Agora são 4h26, eu vou pro intervalo, depois dessa aí eu acho que toco umas duas. Eu vou pro intervalo e volto com brega, não sai daí não, que agora vai ficar bom. Aliás, vai ficar melhor, né? Te amo, te quero, te adoro, venero, minha cunhantã. Se é noite ou dia, eu vou em Normandia só pra te amar. Me faz um carinho, me dá um beijinho e vem me abraçar. Morena bonita do pé da serra, Viramutã. Eu te amo, te quero, te adoro, venero, minha cunhantã. Se é noite ou dia, eu vou em Normandia só pra te amar. Me faz um carinho, me dá um beijinho e vem me abraçar. Tua pele fina, água cristalina do igarapé. Bonita morena, minha flor pequena de caimbé. No lado da fé, o cheiro da terra do macuxi. Minha macuna, molinda, agora eu sou louco por ti. puxar a coisa, a lua clara vem junto ao céu. A gente se amando e a chuva molhando teus lábios de mel. Ali na floresta que ainda resta eu fiquei fã da cabocla bonita do pé da serra do Iramutã. A tua beleza retrata a grandeza do meu país. Quem sente carinho aprende o caminho de ser feliz. A terra da mina que é mão divina fez com perfeição uma pedra pintada, tu vive guardada no meu coração. A terra da mina que é mão divina fez com perfeição uma pedra pintada, tu vive guardada no meu coração. Eu te amo, te quero, te adoro, veneno, minha cunhantã. Se a noite ou dia eu vou em Normandia só pra te amar, me vai no carinho, me dá um beijinho e vem me abraçar. Morena bonita do pé da serra do Iramutã. Eu te amo, te quero, te adoro, veneno, minha cunhantã. Se a noite ou dia eu vou em Normandia só pra te amar, me vai no carinho, me dá um beijinho e vem me abraçar. Tua pele fina com a cristalina do igarapé, bonita morena, minha flor pequena de Caindé. Do alto da serra, o cheiro da terra, do macuxi, minha macuná, vou linda mora, eu sou louco por ti. Do alto da serra, o cheiro da terra, do macuxi, minha macuná, vou linda mora, eu sou louco por ti. Do alto da serra, o cheiro da terra, do macuxi, minha macuná, vou linda mora, eu sou louco. Tá chegando o carro que balança mais. É a Kombi das Caboquete. Tão chegando, hein, por forró. Essa rosa, amor de caboclo na cabine de caboclo. E foi no dor. Se no estacionamento sei que você gostou. Repare, coração, meu amor. Se no estacionamento eu sei que você gostou. Repare, coração, meu amor. Em cima do capô ou no porta-mala, adrenalina do amor, o coração dispara. Em cima do capô ou no porta-mala, adrenalina do amor, o coração dispara. Se é no Polo Sedã ou no Corsa Hatch, na alegria e no amor que tudo acontece. Se é no Polo Sedã ou no Corsa Hatch, na alegria e no amor que tudo acontece. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Bota no na frente, depois bota no de trás. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Bota no da frente, depois bota no de trás. Soquete vem de van, de micro-ônibus. Acabou que eu tô chegando aí na Kombi Red Dead. Simba! Se no estacionamento sei que você gostou, prepare o coração, meu amor. Se no estacionamento sei que você gostou, prepare o coração, meu amor. Em cima do capô ou no porta-mala, adrenalina do amor, coração dispara. Em cima do capô ou no porta-mala, adrenalina do amor, coração dispara. Se é no Polo Sedã ou no Corsa Hatch, na alegria e no amor que tudo acontece. Se é no Polo Sedã ou no Corsa Hatch, na alegria e no amor que tudo acontece. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Bota no da frente, depois bota no de trás. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Eu quero ver qual é o carro que balança mais. Bota no da frente, depois bota no de trás. Rádio Roraima, a número 1 no o assunto é limpeza e manutenção. J. Castro Eder é a melhor opção. 3224-2016. J. Castro Eder limpa de uma vez. Serviço de paisagismo, controle de pragas, limpeza de fossa. J. Castro Eder tem tradição. 3224-2016. J. Castro Eder limpa de uma vez. Sinal 6, no Cantar, foi entregue à população. É hora de continuar entregando uma obra e começando outra. O governo iniciou o asfaltamento da estrada de acesso à Vila São Silvestre. 28 quilômetros de asfalto e sinalização, com ponte de concreto, estradas bem cuidadas e apoio para quem produz. Roraima tá dando certo. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Roraima tá dando certo, é hora de continuar. E a saúde continua chegando às localidades mais distantes com atendimentos itinerantes. A partir do dia 18 de março, 12 comunidades ribeirinhas da região sul do estado vão receber médicos especialistas e atendimentos de saúde. A equipe de saúde vai percorrer os municípios de Caracaraí e Rorainópolis, passando um dia em cada vila, com o auxílio das equipes locais. O diretor da saúde itinerante, Genival Lima, explica onde serão os atendimentos e quais as cópias dos documentos necessários. Vão 3 médicos, um especialista em ginecologia, um especialista em oftalmologia e um especialista em cardiologia. Os documentos necessários é cartão do SUS, identidade e comprovante de residência, tudo xerox. E as vilas, Caicumbi, Santa Maria, Sacaí, Terra Preta, Lago Grande, Canal Ani, Xixuaú, Sumaúma, Itaquera, Cachoeirinha. Se você mora em outros municípios, aguarde, porque a saúde itinerante também vai te visitar. É com trabalho sério que se constrói um futuro cada dia melhor. Você sintoniza. ZYJ 700, na frequência de 590 kHz, em ondas médias. ZYG 810, na frequência de 4.875 kHz, de 62 metros. De Boa Vista, Roraima, em transmissão simultânea, em ondas médias e tropicais, para todo o Brasil. Rádio Difusora Roraima. Em cada horário, um amigo te fazendo companhia. De segunda a sexta, Girdene Torreias. A voz que vai onde o povo está. Traz um show de variedades no seu rádio. Informação, entretenimento, esportes e muito mais. A sua música. Coloca em casa, no trabalho, no som do carro. Só dá. A tarde é nossa. Com Girdene Torreias. Este sim. Faz a diferença. Se ela não voltar Quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Aí, muito bem, com 16 horas mais 37, 21, são 4h37, né? Um abraço especial, meu querido Jegue Léo, né? Que tá aguardando aí o nosso brega. Chegou na hora. Vou tocar aqui a produção do meu querido Tancredo. Daqui a pouco vou tocar as outras, viu, o meu querido Jegue Léo e todos que ouvintes da Rádio Rama aqui. O cara faz é fazer uma produção, tá? Então vou tocar pra vocês aqui um bregazinho bacana. Tá dando uma serestazinha aí de vez em quando, né? Aí lá vai um negócio diferente para que você possa curtir. Pinta cuia. Né? Então fica tranquilo, faltando só 22 minutinhos para as 4. Não, para as 5, né? Agora, ixi, rapaz, já são 4h38. Tá para tomar esse pedido que segue em tiroteio, olha. Darei minha gratidão e você já... Então bora lá, senão não vai dar tempo de tocar os brega. Em breve, é Monei Fernandes. Em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também. Respeite o pai da Celeste. Uma semana sem você, 7 dias bebendo. Descobri o que é sofrer. Tá doendo, tá doendo. Uma dose pra solidão, duas doses pra saudade. E o que ela fez foi maldade. Eu não queria estar aqui, mas não tem pra onde ir. Ou toca só mais uma hora pra mim. E o seresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho. E o seresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho. Seresteiro toque, eu aqui agora bebendo sozinho. E seresteiro toque, eu chorando agora ao som do tecladinho. Pra solidão, duas vozes pra saudade. O que ela fez foi maldade. Eu não queria estar aqui, mas não tem pra onde ir. Ou toca só mais uma hora pra mim. E o seresteiro toque, eu aqui agora bebendo sozinho. Seresteiro toque, eu chorando agora ao som do tecladinho. Seresteiro toque, eu aqui agora bebendo sozinho. Seresteiro toque, eu chorando agora ao som do tecladinho. Seresteiro toque, eu aqui agora bebendo sozinho. O seresteiro toque, eu chorando agora no som do tecladinho, Roberto. Só no tecladinho, né? Thank you.

pra me matar de paixão. Estava lá naquele bar, só pra me matar de paixão. Ei, mãe da Leidiane, ô mulher danada, né? Eita, pra não dizer outra palavra, né? Tá aí, agora são 4 horas mais 52 minutos, voltando saúde, tio, para as 5 da tarde, né? Vambora, vamos tocar brega por aqui, dá pra tocar mais 3 por aqui numa boa. As melhores músicas estão aqui. A tarde é nossa, com Gidene Torreias. Vai mexer. esfrega, esfrega, esfrega que cê é drag. Esfrega, esfrega, esfrega amor no brag. Esfrega, esfrega, esfrega que cê é brag. Esfrega, esfrega, esfrega amor no brega. Vem, menino, vem, esfrega aqui no papai, até ficar bem, menino, vai. Come here. Todo mundo mexendo. E vai mexendo a cinturinha, cinturinha, não quer mais parar. Mexendo a cinturinha, cinturinha, não quer mais parar. Ahá, ahá. E vai girando, a minha rainha vai me ensinar. Uou, uou, uou. Vem dançar, que isso é bom demais. Relaxa e deixa o som te levar. Vem dançar, que isso é bom demais. Relaxa e deixa o som. Esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue. Esfrega, esfrega, esfrega amor no bregue. Dene Torreias, a voz que vai onde o povo está. Vem com esse teu corpinho balanceado, vem fazer essa galera toda agitar. Põe aquele teu vestido lindo rodado, entra na festa que hoje é dia de sorrir e cantar. Vem com esse teu corpinho balanceado, vem fazer essa galera toda agitar. Põe aquele teu vestido lindo rodado, entra na festa que hoje é dia de sorrir e cantar. Então vem dançar a música, vem curtir o som da música, te amar ouvindo a música do carro. Então vem dançar a música, vem curtir o som da música, te amar ouvindo a música do carro. É nesse vai e vem que a gente se dá bem, o nosso amor está queimando a mar de cem. É nesse vai e vem que a gente se dá bem, dança calypso é gostoso e faz tão bem. É nesse vai e vem que a gente se dá bem, o nosso amor está queimando a mar. É nesse vai e vem que a gente se dá bem. Dança calypso é gostoso e faz tão bem. Vem com esse teu corpinho balanceado, vem fazer essa galera toda agitar. Põe aquele teu vestido lindo rodado, entra na festa que hoje é dia de sorrir e cantar. Então vem dançar a música, vem curtir o som da música, te amar ouvindo a música do carro. Então vem dançar a música, vem curtir o som da música, te amar ouvindo a música do carro. É nesse vai e vem que a gente se dá bem, o nosso amor está queimando a mão. Dança calypso é gostoso e faz tão bem. É nesse vai e vem que a gente se dá bem, o nosso amor está queimando a mão de cem. É nesse vai e vem que a gente se dá bem, dança calypso é gostoso e faz tão bem. É nesse vai e vem que a gente se dá bem, o nosso amor está queimando a mão. Rádio Roraima, diversão, entretenimento e informação. Direto da redação. Direto da redação. O MPF investiga a Associação de Médicos por cobrança de propina de cubanos. O Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar a suposta cobrança de propina por parte de uma entidade que representa os médicos cubanos que participaram do antigo programa Mais Médicos, relançado na segunda-feira 20 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo denúncia recebida pelos procuradores, a Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições de Educação Superior Estrangeiras, ASPROMED, e um de seus defensores estariam cobrando R$10 mil de cada associado interessado em ter seu nome dentro de uma lista enviada à Justiça. A cobrança ocorreria no âmbito de um processo movido pela ASPROMED contra a União, cuja decisão provisória de janeiro de 2023 determinou que o governo federal recontratasse os médicos demitidos depois de o governo de Cuba interromper o contrato com o Brasil após a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Segundo a liminar do desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal 1, o governo federal deveria recontratar os profissionais cubanos por mais um ano. A partir daí, o processo passou a receber pedidos de habilitação de interessados em fazer parte da causa. Segundo o relato da denúncia, o argumento utilizado pela associação era o de que seria possível a inserção de novos associados à autoria para que pudessem ser alcançados pelos efeitos da decisão. Entre aspas, afirma a Procuradora da República, Ana Carolina Rezende Maia Garcia, que investiga as acusações. Produção, Departamento de Rádio e Jornalismo, Trabalhos Técnicos, Joice Mariano. Direto da redação, Júlio Torreias. Direto da redação. Direto da redação. Hora matada no certo, é hora de continuar. E tem obra nova. A Vicinal 6, no Cantar, foi entregue à população. É hora de continuar. Entregando uma obra e começando outra, o governo iniciou o asfaltamento da estrada de acesso à Vila São Silvestre. 28 quilômetros de asfalto e sinalização, com ponte de concreto, estradas bem cuidadas e apoio para quem produz. Roraima tá dando certo. Governo de Roraima, o futuro já chegou. A festa mais esperada do ano está de volta. Noite do Flashback, a original. Com o Sebrae você pode sonhar junto e realizar, criar projetos inovadores, melhorar seu negócio e solucionar problemas estrategicamente. É tanta coisa que o Sebrae pode fazer em parceria com você que fica fácil de saber por onde começar. Comece construindo seu negócio com o Sebrae. Procure a unidade mais próxima de você e venha fazer parte da mudança. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Você sintoniza. Você sintoniza. ZYJ 700. Na frequência de 590 kHz. Em ondas médias. ZYG 810. Na frequência. Na frequência. De 4.875 kHz. De 62 metros. De Boa Vista. Roraima. Em transmissão simultânea. Em ondas médias e tropicais. Para todo o Brasil. Rádio Difusora Roraima. É o maior show de audiência no seu rádio. Aumente o volume. Na capital e no interior. Onde você estiver. Linha direta com o ouvinte. Mande o seu recado e peça a sua música. A sua música. De onde vier, chegue de onde chegar, aquele amor que sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde